Molha o pano, pega na cuíca, puxa certo e com cadência, veja o samba como fica. Molha o pano, pega na cuíca, puxa certo e com cadência, veja o samba como fica. Fui no pagode, a família deu um não, aqui não se quer cuíca, porque não é barracão. Fiquei sentida, coragem gritou meu mano, quem é rico paga orquestra, quem é pobre molha o pano e molha, molha, molha o pano. Pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Molha o pano, pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. É um abuso e por demais autoridade fazer pouco em quem é pobre só por ter felicidade. Não fiz barulho porque me julgou decente. Tratei de molhar o pano e gritei vamos em frente. Mó, mó, mó, mó, molha o pano, pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Molha o pano, pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Mole, mole o pano, pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica. Mole o pano, pega na cuíca, puxa certo com cadência, veja o samba como fica.